é mais um sucesso em primeira mão. Galera do Onix Tormento, galera de Bacabal Maranhão, tamo junto, Força Exibida, Areia Branca, Sergipe, MM Divulgações Oficial, Naldo Produções, Brandão CDs. Rapariga é você, cachorra da mulher, mal amada, não seja boa, ele só engana você. A rapariga que é você, mal amada, não seja boa, ele engana você. Com muito carinho dediquei meu amor, na minha cama ela geme sem sentir dor. Sempre me traz presentes, ela me traz flores, não lembra de você nem de outros amores. A rapariga que é você, nem assim ela tá duvidando. Mal amada, não seja boba, ele engana você. Rapariga é você, mal amada, não seja boba, ele não quer te ver. De ouro. Eita pressão, dá um abração pro quadro e burra preta, galera do quadro e Cine Miss, tamo junto, parceiro Juliano Plotagem, toda a galera de Inhapi, Alagoas, tamo junto, Maria do Hype, Tia CD, Fabrício CD de Carira, rapariga é você, show, mal amada, não seja boba, ele engana você, a rapariga que é você. Atualizações, Tony Lee, divulgações, tamo junto. Coça bolado, galera.